pobre coração é templo e morada do Divino Espírito. Por isso tantas vezes não dá pra suportar, me emociono e grito. A minha estrutura não é suficiente pra tanta alegria. Eu sou um vaso frágil, é forte a emoção, aguenta coração. O meu coração é casa de banquete, é canto de prazer, oásis do deserto, lugar onde o espírito faz festa todo dia e a minha alma canta. O meu coração é trono que já tem um rei para reinar, é vinho do melhor servido em cana, é toca do leão da tribo de Judá. Pobre coração é holocausto vivo, é o altar divino, é Monte Moriá, lugar da provisão, sorriso do menino, é casa adornada, bonita e preparada, só pra Jesus entrar. Porque meu coração é toca do leão da tribo de Judá. O meu coração é casa de banquete, é canto de prazer, oásis do deserto, lugar onde o espírito faz festa todo dia e a minha alma canta. O meu coração é trono de Javé, um rei para reinar, é vinho do melhor servido em cana, é toda